4082, desça para 2 no 10, ajuste o metro na 021, no informe final do procedimento LS, que foi pista na 0. 2 no 10, informa o final do Westlake, 0 ao 5, 4 ao 5. Flamengo 200, no solo aos 27, libere via Fox, solo no 21, décima 1. 21, boa. Golfo, né? Está para acionamento. Livre acionar, chame táxi, acho que é para Golfo. Qual acionamento? 6200, ligou, boa. 6200, 30 táxi alfa, importante, sou Juliette. Posso ser Juliette, sim. É 3191, chama agora centro Recife na frequência 125, décima 1, alterna 133, décima 9. Recife 125, 12, 135, bom dia, 1162, deixa e mantém o 050. Aqui é uma identificação. Voe e tape para interceptar a chegada a Mari. Após o tape, irá voar a tuna. Voo 1162. O ajuste é o símetro no 021. 1162 para a 310. Reporte um ponto de espera da Papá para ingresso. Conseguiu, Xené? Xené 200, visual para a nave da American Airlines, tem condições de ingressar com segurança no Pátio 1? Sim. 0, continuar o táxi até a posição 08. 08. Pode ficar para a bagunça, autorizado, né? Essa porta nem é de pronto, cabeceiro no 7. estabilizado, azul 4082. Azul 4082, passando no completo final do procedimento ILS Exploration, agora turno, a frequência 118, decimal 95. 18514, passa aí. Salvador, bom dia, azul 4082, bom dia, final. Azul 4082, bom dia. Já avistado, ponto autorizado. Pistão 10, vento 1,70 graus, 1,5 nós. Eu vou usar 1,0, azul 4082. A 3295, Oscar confere, é autorizada a Serra Brava, Golfo Romeo, conforme a rota, plano de voo, nível 340. Decola a pista 1-0, primeira curva à direita, coxa de saída da EL, Lambda, Motiva. Transponder, 5451, controle em 1208, TAM 3895. Poderia confirmar a rota completa do TAM 3895, outro 1-0, Papa Alfa Índia, após DCT 1 balde, outro 44, Pagode conforme rota. Então, autorizado para Guarulhos, 3450, 1-0, Pagode 1454. Vou falar da direita da direita da Elvinha da Mativa, e o controle 1-2-0, 2-2-0. Correto, frequência livre, 12345, caso necessite de informação, alerta, retorna ao controle. Salvador, boa tarde, voo 1-5-5-6, tem sua informação, Oscar. Voo 1-5-5-6, Oscar, confere, autorizado a Serra Brava, Golfo Lima, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decola a pista 1-0, primeira curva à direita, perfil de saída da EL, Leda, Irumi, Índia, Romeu e Uniforme Mike Índia. Transponder 5453, controle 1208, Goma 556. Autorizado da Leão, nível de voo 360, conforme a rota do plano, primeira aerovia 3987. Decola da 10, curva direita, da EL, Leda, após voa Irumi. O transponder 453, controle 1208, voo 1256. Voa 556, cotejamento correto, reporta a transponder na posição 04. Reportará o... Aqui é portaria estabilizado com 1021, no valor 962. Salvador, 182. Está autorizado o táxi Alfa Juliette, posição 01 no Pátio 1. Alfa Juliette 01 no Pátio 1, 04082. Solo Salvador, seu American 229, para informar o termo de negócio. Seguinte, American 229. Entendi. Através de Veracruz, coordenando com os traços daquele setor, da região. Patagões, Patagões, pronto? Sim. Patagões, Patagolf, decolagem autorizada, pistão 97, vento 18, 0 graus, 12 nós. Tango de Papa Golf, decolar 239, controle 120, decimal 8, bom voo. Bom. .02, está autorizado, estamos prontos para o táxi. Controle Oscar Papa Golf. Papagaio, Oscar Papagaio, contato radar na decolagem, sube e mantém nível de voo 080 via sair da árvore. 080 na árvore, voo. 56, condições de pilotos de track simultâneo com a posição 02? Afirmativo, 56. Gente, no 556, coordenando com a equipe de solo, então. Ok, coordenaremos, vou reportar o táxi. Coordenando com a equipe de solo, acendendo o footback simultâneo com o Boeing da Gol, na posição 04. Uf, Kilo Oscar, autorizado Veracruz, informe ingressando no corredor Interlagos. Operação Controles. Charlie Alfa Tango, Cooper Papa Tango, Charlie Alfa Tango. Foi orientado a fazer o pushback simultâneo com o Airbus Atan. Ok, sim, a gente vai voltar mais pra trás. Obrigada. Obrigado. Confirme o setor que se encontra em relação ao VR Salvador. A gente pode prosseguir com o pushback. De radial 310, 29 milhas perdido. Mantenha esse rádio visual. Ajuste a altímetro no 021. Voe rotatória. Informe quando afastado 10 milhas de Salvador. Não recebo sua informação, seu tráfego na tela radar. Paulo, 43 liberando à direita, chama a sala em 1-2-1-1, boa tarde. 2-1-1, boa. Fala, Salvador, uma boa, 1-1-6-2, boa notícia. 1-1-6-2, táxi via Alfa, mantém a posição de seu táxi sua direita, aguardando para ingresso. Alfa, não mantém a sua direita, 1-1-6-2. Autorizado Golfo Quilosque, qual a minha rotatória? Salvador, bom dia, Xanero 6213, autorização Galeão. 6213, está para a saída da El Lederon, me aguardando cópia. Da El Lederon, aguardando, obrigado. Alfa 210, gol 962. 1162, ingresso direto, posição 10, parte 1. Posição 10, gol 962. Gol quilômetro, posição parada. Com 3 horas. Posição parada. Afirmativo. Chame agora a torre na frequência 118.95. Obrigado, senhor. Alha, volta aí. Quantas milhas afastar essa varão? 7. Azul 4076, acione de edificação. Fui Mari para interceptar a chegada a Mari. Desce o mantém 050, ajuste altímetro 1021. Conselho da pista 0, chame seu observador em 118.95, ajuste altímetro 021. Gol no 556, seguirá o Airbus da TAM via parte 1, táxi Índia. No ponto de saída pista 0, chame seu instalador em 118, decimal 95, ajuste altímetro 021. Sente na sequência do Airbus, parte 1. Índia, no ponto 2895, 1021, boa. Comandante, bom dia. Já estamos 3895, bom dia, Liberia. Ainda falado que no 0 vento 180 graus, 121. Ah, o verdadeiro tem falado que no 0 está 3. Para sinal com o trem baixado e travado, Golf pelo Atlas. Golf pelo Atlas, livre pouso na 7.80 graus, na 30. Jada Galeão, o nível 360, decola pressão da zero, curva direita, saída da El, Lisa, Irume, via para Vember 857, Monto, Mike Oscar Lima, Serra Uniforme. Controle Salvador Pera 120 decima 8, transponder 5464. Curtiu. Autorizado Galeão, 360. Escola da Ana 0, curva direita, da El, Leda e Lume. Apoio 98, 7, decima 8. Controle 1208, aciona 5464. Pono 556, após uma loja de tráfego à frente, a linha e mantém 90. Após a aeronave, ali mantém, boa. Rota Papa Golf e Arbor, poderia pro altitude? Cima pro ideal. 242. 242? Boa 242. Sente. Sobre mantém o restrito 4 mil pés, está autorizado. Vá pro A 242, voando direto do destino. Ok, 242, direto do destino. Subindo inicialmente 4 mil pés. A direita até o 45 no ponto de frequência. Sim, contato radar da colagem, sub e mantém nível de voo 340, via saída da El. Sabe-se, 395. Você está continuando da El. Autorizado da El, 3295. Tarafa Tango, estacionado transponder. Confirma o transponderado, 2000? 70143, ainda não recebo. Informa agora a rotatória, Tarafa Tango. Papagol. Mantendo 4010. Passando. O Oscar Papagol, conforme o trato na posição de 12 horas, meia dúzia de milhas, passando nível de voo 1110, em descida 050, Embraer 190. Azul 4076, informa o tráfego na posição de 11 horas, 4 milhas, mantendo 4 mil pés, Charlie 402. Azul. 155 metros, decolagem 90, vento 180 graus, 129. Interno, pista 10, voo 95. Papagol efetuando desvios. Interceptado aqui a radial 242. Sete. Autorizado, subir e manter o nível de voo 080. Foro 556, decolado 53, chama controle 1-20-8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, boa tarde, voo 1556, cruzando 1500 na Israel. 56, contato radar, suba para o nível 360 via saída da El. 360 via da El. Papagolfo, como que precisa chamar para o pouso? Estimando o pouso 1545. 15 grafo 5 grafo completo. Azul 4076, desça para 2 mil pés, ajuste 1020, livre LS, ponto estabilizado. 776. 4 para 2 mil pés, ajuste 1020, livre LS, reporte estabilizado. Ação completa, passo para 2 mil, reporte estabilizado. Na 0, passo para 2 mil, passo para 0. Controle, Papa Brasília Fatango, rotatória, visual com campo. Vale, Fatango, 2-1-8-9-5. 2-8-9-5, graças. Será, Fatango? Reportando o reporte na final da 17. O vento agora é 1,80 graus, 1,9. 17 com 11, vai reportar na final da 17. da cabeceira, Alfa Tango. Tá? Sente Charlie Alfa Tango, livre pouso no 7, vento 180 graus, no 1 nós. Confirmando parte 4, após pouso. Parte da mata. Ciente. Livre pouso, cabeceira 17, pra mata, Alfa Tango. Vamos voar com o campo 4076. 476, complete a aproximação, chame a torre 198, decimal 95. Boa, professor. Obrigado. Alfa Tango, no ponto de frequência, considero que eu falo 5-9. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, o Azul 4076, final de voz. Azul 4076, X3, livre pouso 1-0, vento 180 graus, 1-9. Livre pouso, standby para o 4076. Controle Salvador, acione identificação, desça para o nível 090. Ajuste em Salvador 1020, dá presente para o habitat. Nível 090 inicialmente. Fogo 1962, informe tráfego, posição de 1 hora 18 milhas, como oposto. Cruzando nível 070 para o 080, Charlie 402. Copiou o tráfego informado? 1-556, chame centro Recife, em 125, decimal 1, alterno 33, decimal 95. 251-13395, boa, 9556, obrigado. Boa. No 962, reautorizado 4 mil pés na proa de Itapa. Salvador, Oxa 6213 na ponte 8, você quer dar questionamento? 6213, está autorizado sem contato. Pode passar, 6213. 4076, Paulo 01, na livre direito, que chama a sala em 1211. 1211, 4071. Romeu 44, decolagem de Schengen, que é com a Índia de Schengen, que é com a Índia. 2 no CLB, alocado 0115, mantendo 510 escudas permanentes do controle. Mais pronto, farol da barra, Mike Juliette Romeu. Sente Mike Juliette Romeu, em condições visuais, 500 pés, o ajuste em Salvador no 020, reporte farol da barra. 020 no ajuste, vai reportar o sobrevoo farol da barra, Mike Juliette Romeu. Azul 4463, agora conta por gentileza. Nível. Para Dael Coral. Angosca Papagolfo, 58 milhas sudoeste do VLR Salvador, mantém a nível 080, serviço radar terminado. Para serviço de informação de voo e alerta, chame sempre Recife em 128 decimal, correção, 125 decimal 1 e 133 decimal 95. Caso ingresse na área de Ilhéus, chame Ilhéus em 120 decimal 1. Saída para Coral, via Golf 677, planeja 180, decola da pressão na zero com a curva à direita, controle 1208 e o transponder 0273. Motor de Salvador, passando no Epson Gueco. Epson Gueco, essa é a identificação, desça para o nível 0. 90, ajuste 1020, voe ITAP, está presente. ITAP, da 3090, identificou, está no ar. 463. Papaeco Golf 8, descend to 4,000 feet, 281020, clear the bomb arrival. Está livre, tá? Pode esperar. Um eco desse para 3.000 pés, Leituna, ajuste 1020. 3.000, Duna, 1020, action eco. O 962 solicita pro Rio de Janeiro. Negativo em Via Serra, mantenha a proa de dono, gol no 962, reporte estabilizado. Chama ele. Boa tarde, Xanar 6213, responde para a frente. Lobra 2? Oxa 6213, responde para a frente. Oxa 6213, livre a linha e decolar para o sino 0, vento 1, site 0 graus, 129. A linha decola, 6213. Para Recife, confirme. Para Maceió. Ah, sim, um pouco já. Sim, graças. Acionado 5432, Lima Juliette Lima. 1962, gol no estudo localizador. Gol no 962, complete aproximação, chantou no 8.95. Repita a frequência, senhor. 118.95. Obrigado. Voo 962, visual, localizador, no ILS. Voo 962, boa tarde, check-in, livre pouso 10, vento 180 graus, 119. 180 com 11, livre pouso, gol 92. Puxa 62, 13, decolado 11, chama controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, senhorita, manda bala. Ajuste 1021. 1020. Oi, Salvador. Boa tarde, Oxané 62. Tem que tirar a informação, papá. 6255, aguarde. Oxané 6213, contato radar, suba para o nível 360, direto Leda. Direto Leda, 360. O Oxané 6213. Lima Juliette Lima, vem na proa de Bonf, desça para o nível 050. Lima Juliette Lima. 0.8, transponder 5477. Autorizado, Mateo, nível 350. Decolando da 1-0, curva esquerda, Buca, Aracaju. Fazendo Luna 7, Horaz, após DCT. Controle 208, na zona 5477. Repetiu o gol 8 da parte. Na próximo relacionamento. Posso ouvir. Boa noite, 64, autorizado. Pushback, pronto, táxi. Autorizado, pushback, boa noite, 64. Para 4 mil pés, ajuste no 020, Voituna. 4 mil pés, 20, rola de ano na ponte do ano, 60, 625. Tango Vitor Lima X-Ray, é o controle Salvador, chame identificação. Mantenha nível 1-1-0 no ideal de descida, reporta o controle. O ajuste em Salvador 1-0-2-0, voando do Mário. Controle Salvador, 3-2-8-6, transfere. Foi autorizado até o nível 2. 3216, desça para o nível 180, ajuste 1020. Está presente voando na proa de Pamode para interceptar a chegada mais. Até o 180, Pamode, chegada mais, até 3216. Puxané 6356, desça para o nível 050, ajuste 1020, chegada mais. Lima X-Ray está. Vitor Lima X-Ray te considera desse para o nível 080. Fez 2 autorizado nível 090. 090, 3216. Correção 100. 170. 219, boa. Romeu Eco, Tango Eco, desço para 2 mil pés, livre LS, reporte estabilizado. 2 mil, livre ILS, reportarei estabilizado, Eco, Tango Eco. Oxené 6255, desço para 3 mil pés, ajuste 1020. 3 mil pés, confirma o sexo e a posição que se encontra da aeronave? Instruções para o prossiga. Sim, já foi informado a Infraero. O mesmo já está ciente dessa solicitação. Afirmo, 1962, fica atento ao pushback do Blank da Gol, ingresso de LS, posição 07. O 463, confirme o horário do pushback. estabilizado, Ectango Eco. Ectango Eco, complete aproximação, Champorre 118, decimal 95. Ectango Eco. Chané 6213, chame Centro Recife em 125, decimal 1, alterno 33, decimal 95. 251-3395, obrigado. O Eco, check 30 para pouso na 0, vento 190 graus, 149. Baixado, travado, Eco, Tango Eco. Tem que confirmar autorização de pouso? Autorizado, pouso, 190. Confirma o PAT? PAITÉ. Sim. Acione identificação, desça para o nível 110, ajuste 1020 na proa de malha. 95, 17 metros, 1020. Via Índia, 82, 1020, boa noite, né, Azul 4463, fica dentro do táxi do Boeing da Azul após ser autorizado. Pushback finalmente um ano pronto para o táxi. Após o táxi, se o Boeing da Azul está autorizado, vai ter que mandar o táxi do Azul 4463. Lima Lima Alvo, desça para o nível 080, ajuste 1020. Condições da presente de voar na proa 050, o seu limite é o QD Mike 090 Cibra. Tango Lima, Juliette Lima, desça para a altitude de tráfego de Valença, reporte cruzando 4.500 pés. Chané 655, desça para 2.000 pés, livre LS, reporte estabilizado. 10, livre LS, reporte estabilizado, Chané 655. Chené 6356, desça para 4.000 pés, ajuste no 020. Desce 4.000 pés, ajuste no 020, Chené 6356. Já 3216, voa Ituna, desça para o nível 050. Ituna 050. Já 3804, acione identificação, desça para o nível 0100, ajuste no 020. Esse é o 1-0-0, ajuste 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- Eu escutando o Eco, Solo 2-1 no livro direito, chama Solo em 1-2-1-1. Delta 1-2-1-1. Tchau, Papa Eco, Golf 8, ILS, então. Papa Eco, Golf 8, continue approach, send by runway vacation. Ok, continue Papa Eco, Golf 8. Bom, 1864, livre decolagem 1-0, vento 1-8-0 graus, 1-1-9. Send 1-0, voo 1-8-4. Mantenha a high speed 3804. Vai pisar a certa velocidade, com 3804. Tá, 3216, voando Duna. Voando Duna. Chinema 356, desça para 3000 pés, ajuste 1020. 3216, desça para 4000 pés, ajuste 1020. 4000, 1020, tá, tá. Confirmando, 356, da Chinema, desce 3000, então, 1020. Afirmativo. 6356. Echo Golf 3, clear to land number 910, wind 180 degrees and 3 knots. Hey, okay, clear to land, Papa Golf 3. Bom, no 864, decolado as 2 station, on controle 120, decimal 8, bom voo. 208 contra, pegar a manga. Controle, bom dia, Gol 1864. Gol 1864, contato radar, suba para o nível 350, direto Jamo. Direto Jamo para o 350, Gol 1864. 63, autorizado o táxi via Índia, considera 90, chame Toei 1-18-95. O ajuste ativo é 1-0-2-0. Tentas 1-4-4-3, falta 0-4 via Índia. Reconsidera chama Torre 1-8, final 9-5, ajuste 1-0-2-0, passe 4-4. Esquerda Mike 0-9-0, sempre. Papa Romeu Lima Lima Alfa, desça para o nível 050. Localizador visual com a 0, chame 6255. Chame 6255, complete a aproximação, chame torre 1895. 2895, chame 6255. É 356, afirmativo, número 2 na aproximação agora. Esse para 2000 pés, ajuste 1020, livre elétrico, reporte estabilizado. Livre elétrico, reporte estabilizado, 3256. Tá, 3216, desça para 3000 pés, ajuste 1020. 3000 pés, 1020, tá, 3216. O Xanemé 255, chamou a Tony? Afirmo, passando marcador externo, visual com 1-0. Deixa o 6255, QNH agora 1-0-2-0, check trem, livre pouso 1-0, vento 1-9-0 graus, 1-5-9. Ativo, ajustado 1020, autorizado pouso 1-0, Xané 6255, botar a baixar para lá. Eco Golf 8, a dúvida táxi é Alpha, report táxi Juliet.